fora de hora o meu coração pega a pensar no seu. Será que ele também de mim não se esqueceu? Será que, embora um bom coração deseja mal ao meu? Será que diz que nem se quer me conhecer? Quando é tempo de serenar? Quando é hora de recolher? Porque vai e vem na gente um bem querer. Quando já nem balança o mar, quando nenhuma luz se vê, nenhum dia além da noite sem você. Agora mora o meu coração sozinho como quer, sem outra dor senão a dor de ser mulher, e estar à sua mão quando você vier. Quando já nem balança o mar, quando nenhuma luz se vê, nenhum dia além da noite sem você. Agora mora o meu coração sozinho como quer, sem outra dor senão a dor de ser mulher, estar à sua mão quando você vier.